tempo fechou na favela. É fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era. O tempo fechou na favela. É fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era. Quero ver quem vai ter coragem ou peito pra interferir. Se a falange do mal tá pronta e a paz teve que sair. Quero ver quem vai ter coragem ou peito pra interferir. A falange do mal tá pronta e a paz teve que sair. Da brincadeira real de polícia e ladrão, sai da área, afasta a bola, é hora da decisão. O toque é de recolher pra não haver correria. Entre linhas quem vai bater? Penalidade não é loteria. O toque é de recolher pra não haver correria. Entre linhas quem vai bater? Penalidade não é loteria. Porque o tempo fechou na favela. É fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era. O tempo fechou na favela. É fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era. Da brincadeira real de polícia e ladrão, sai da área, afasta a bola, é hora da decisão. O toque é de recolher pra não haver correria. Entre linhas quem vai bater? Penalidade não é loteria. O toque é de recolher pra não haver correria. Entre linhas quem vai bater? Penalidade não é loteria. Porque o tempo fechou na favela. É fera engolindo fera. Quem não tem proceder já era. O tempo fechou na favela. Quem não tem proceder já é.